seguirei. Já chorei, já lutei, mas hoje sei. Obrigado, rei, por me guiar e mostrar teu amor. Teu amor. Indignado, com várias fitas eu me preparo. Fico ligeiro, eu choro, calangueio e semeio. Porque não quero que a minha filha seja herdeira desse mundo traiçoeiro, onde as pessoas te matam por dinheiro, onde a miséria e o desemprego traz o desespero, forma cativeiro, onde o prisioneiro é o nosso povo que chora, sofre e luta o tempo inteiro. Gente que vive com medo e perdeu a esperança, não acredita que um dia possa haver mudança, que a tempestade passará e chegará a bonança, que as crianças possam ser crianças e não soldados, armados, preparados pra matar e sujeitados a morrer, obrigadas a se vender, oferecer prazer pra se manter, que ao cair da madruga não hajam mais viciados, fissurados pelo crack, à beira do baque, que possa vir alívio pro coração da mãe que à beira do caixão se lamenta e relembra da peleja e dos corre desde a primeira mamadeira, e hoje vê seus planos, seus sonhos virarem pó e um caixão de madeira. Louco, o diabo quer te calejar com depressão, perda, tristeza, almeja enterrar o seu talento. Será que é culpa do acaso ou descaso, oscilada desse mesmo diabo na tempestade? Barracos serem levados, famílias desabrigadas, obrigadas a se imigrar pras calçadas em um sinal. Me digando, real por real, me sinto mal ver que o lixo se torna alimento de Natal a Natal. No jornal, o retrato do caos. Por muitas vezes parei e pensei pra onde ir, a quem seguir, lutar ou fugir. Muitas perguntas, poucas respostas, no mundão várias propostas. Senhor, qual será a verdadeira porta? Por favor me mostre. Qual será a verdadeira porta? Manipule, traz a dor na madruga. A maldade predominou, forjou, casinha armou, não teve esquiva. Vacilou, o crime cobra e o inferno vibra. A falta de perspectiva. Não deixe que o vento leve a sua vida, se decida Canaã ou vale de ossos secos. Felicidade ou desprezo, união ou corpos mutilados no chão. A ingenuidade jogada pela janela, imprensa cobre, família rica na cadeia é regalia. Eu oro pela justiça divina, pois eu quero é igualdade. Egito é passado, Jesus está do lado e veio pra trazer espada. Eis que a tua porta bate, não é ditado, e o diabo já é mais que derrotado. A restituição virá pra aquele que se arrepender e verdadeiramente crer, pois não precisa temer. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ele resiste ao soberbo, mas ama os humildes que lutam de coração e mudam sua conduta. Eu sei que a vida é dura, que falta trampo, que o salário é curto e que o ex-presidiário não tem vez, que a lei só coopera pros que tem, que a novela instiga e gera sequela, que o racismo aqui ainda opera. Não é teatro, é o relato do louco indignado que já foi calejado e algemado por um sistema hipócrita que te sufoca. Aplica o ódio na veia e faz de tudo pra te ver morto na cadeia. Eu só peço é pra que creia. Não edifique seu castelo na areia. Ainda existe uma saída: Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Aonde eu irei? A quem seguirei? Já chorei, já lutei, mas hoje sei. Obrigado, rei, por me guiar e mostrar teu amor. Teu amor. Hoje sou feliz com Cristo. Paz e amor eterno, autor consumador da terra e céu. Hoje sou feliz com Cristo, nossa paz e amor eterno, autor consumador da terra e céu. Hoje sou feliz com Cristo, nossa paz e amor, autor consumador da terra e céu. Força, paz.